Rádio Antena Web Romântica. A partir de agora, traz para você o programa Amor à Moda Antiga. Com recordações que marcaram época no mundo e que fizeram a trilha sonora de sua vida. Apresentação Charles Moreira. Reviva o amor em forma de canção, pois este programa é feito com um carinho para tocar o seu coração. Olá, amigos ouvintes da sua rádio Antena Web Romântica. Eu sou o Charles e sejam muito bem-vindos ao programa Amor à Moda Antiga, que trará para vocês 120 minutos de muita, muita música romântica para você poder curtir ao lado daquela pessoa amada, para que você possa desfrutar de momentos agradáveis acompanhados por uma boa música romântica. E no programa Amor à Moda Antiga, traremos para vocês quadros com músicas selecionadas a dedo para brilhantar a noite de vocês e para torná-la mais especial e romântica. Teremos o quadro A Hora da Reflexão, sempre com uma mensagem de otimismo para brilhantar a sua noite. Também traremos para vocês A Hora da Tradução da Noite, sempre com uma bela canção internacional traduzida para o português. O quadro A Hora das Brasileirinhas sempre trará para vocês uma bela saudade em língua portuguesa com cantores que marcaram época na nossa vida. E o quadro Amor à La Moda, sempre com aquela saudade em língua espanhola para vocês, com artistas de renome em toda a América Latina, sempre cantando o amor. E agora, sem mais delongas, vamos à nossa primeira sequência musical do nosso programa, Amor à Moda Antiga. Você está ouvindo Amor à Moda Antiga. A apresentação, Charles Moreira, na Antena Web Romântica. Thank you. Não tem idade. Antena Web Romântica. Amor, a moda antiga. Apresentação, Charles Moreira. Come with me, my sweet. Let's go make a friend. Recordar é viver. O passado de presente para você. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never. I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my life back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me. Na Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. Boa noite, amigos. Depois dessa bela sequência musical trazendo essas três lindas saudades, vamos com o nosso quadro A Hora da Reflexão. E esperamos que esta bela mensagem toque no coração de cada um de vocês nesta noite. A Hora da Reflexão, trazendo para você uma mensagem de alento para o seu coração. A vida me ensinou. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo sem tirá-las do meu coração. Sorrir às pessoas que não gostam de mim para mostrá-las que sou diferente do que elas pensam. Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Calar-me para ouvir, aprender com os meus erros, afinal eu posso ser sempre melhor. A lutar contra as injustiças, sorrir quando o que mais desejo é gritar minhas frustrações para o mundo. A ser forte quando os que amam estão com problemas. Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho. Ouvir a todos que só precisam desabafar. Amar os que me machucam e querem fazer de mim depósito de suas frustrações e desafetos. Perdoar incondicionalmente pois já precisei desse perdão. Amar incondicionalmente, pois também preciso desse amor. Alegrar a quem precisa, a pedir perdão, a sonhar acordado, a acordar para a realidade sempre que fosse necessário, a aproveitar cada instante de felicidade, a chorar de saudade sem vergonha de demonstrar. Me ensinou a ter olhos para ouvir e ver estrelas, embora nem sempre consiga entendê-las, a ver o encanto do pôr do sol, a sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre lutando para preservar tudo o que é importante para a felicidade do meu ser. Abrir minhas janelas para o amor, a não temer o futuro, me ensinou e está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenho que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. Charles Chaplin. Você está ouvindo Amor, a Moda Antiga. A apresentação, Charles Moreira, na Antena Web Romântica. Boa noite, amigos ouvintes. Esse foi o seu quadro, A Hora da Reflexão. E agora vamos com mais uma sequência musical, trazendo para vocês aquela saudade que marcou toda uma geração. Saudade? Saudade? Não tem idade. Saudade. Antena Web Romântica. Amor, a Moda Antiga. Antena Web Romântica. If I never give you in my heart, love. Emotion, yeah, it's pulling me back. Olá amigos, boa noite. Depois dessa linda sequência com estas saudades que marcaram época, vamos agora trazendo para vocês a estreia do nosso quadro A Hora das Brasileirinhas, com aqueles flashbacks que tocam o seu coração. A Hora das Brasileirinhas, o melhor da saudade em língua portuguesa para você na sua noite. Os sucessos do passado que deixam saudade, você só ouve aqui na sua rádio Antena Web Romântica. A Hora das Brasileirinhas, Antena Web Romântica. Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. Foi assim como

Recordar é viver. O passado de presente para você. No seu coração, na rádio Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. There's a chance. Antena Web Romântica. Romântica. El amor, a la moda. Uma sequência recheada de romantismo através dos sucessos latinos do passado que você só ouve aqui na sua rádio Antena Web Romântica. Olá amigos, bem-vindos ao quadro Amor a la Moda, que trará belas canções cantadas em espanhol por renomados artistas latinos. A partir de agora você viaja com a gente no túnel do tempo através dessas belas canções latinas. El amor, a la moda. Amor, a moda antiga. Tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Hey, hey. Y abrázame. Tanto miedo antes que yo no decido, que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Más, quiero sentirte mía. No seu coração, na rádio Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. Eu te vi caminhando sem destino por aí, te vi chorar, escondendo o rosto pra ninguém notar tua emoção. Onde foi? Que alegria se perdeu e o teu sorriso.

momentos que vivimos tú y yo. ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución. Hasta un ciego vería que marcharte fue un error. Enamorado por primera vez. Amor, a moda antiga. O flashback de sua vida. E agora chegou aquele momento mais do que esperado por todos vocês, queridos amigos ouvintes. A hora da tradução da noite, com uma bela saudade traduzida em língua portuguesa para vocês, na sua rádio Antena Web Romântica. Esperemos que vocês gostem, pois foi feita com muito carinho pensando em vocês. Então, a partir de agora, você viaja com a gente nesta linda letra, através do túnel do tempo da saudade. Tradução da noite, traduzindo sentimentos em forma de canção. Para realmente amar uma mulher, para entendê-la, você deve conhecê-la por dentro. Ouvir cada pensamento, ver cada sonho e dar-lhe asas quando ela quiser voar. E quando se vir impotente nos braços dela, você saberá que realmente ama uma mulher. Quando você ama uma mulher, diz a ela o quanto ela é desejada. Quando você ama uma mulher, diz a ela que ela é única. Ela precisa de alguém para dizer-lhe que durará para sempre. Apenas me diga, você realmente, realmente, de verdade já amou uma mulher? Para realmente amar uma mulher, deixe que ela te abrace, até você saber como ela precisa ser tocada. Você tem de respirá-la, tem de sentir seu gosto, até senti-la em seu sangue. Quando vir seus futuros filhos nos olhos dela, você saberá que realmente ama uma mulher. Quando você ama uma mulher, diz a ela o quanto é desejada. Quando você ama uma mulher, diz a ela que ela é única. Ela precisa de alguém para dizer-lhe que vocês sempre estarão juntos. Apenas me diga, Você realmente, de verdade, já amou uma mulher? Dê a ela confiança. Abrace apertado, dê um pouco de ternura. Tem que tratá-la direito. Ela estará lá, cuidando bem de você. Você realmente precisa amar sua mulher. Quando se vira impotente nos braços dela, você saberá que realmente ama uma mulher. Quando você ama uma mulher, diz a ela o quanto ela é desejada. Quando você ama uma mulher, diz a ela que ela é única. Ela precisa de alguém para dizer-lhe que durará para sempre. Apenas me diga, você realmente, de verdade, já amou uma mulher? Apenas me diga, você realmente, de verdade, já amou uma mulher? Apenas me diga, você realmente, de verdade, já amou uma mulher? Tradução da noite, traduzindo sentimentos em forma de canção. Então é isso, queridos amigos ouvintes da rádio Antena Web Romântica. Para vocês que ficaram até agora com a gente, que nos acompanharam, que nos prestigiaram, recebam o nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês do seu locutor, Charles Moreira, com todo carinho e afeto, e esperemos que este programa tenha sido como uma máquina do tempo para vocês, pela qual vocês puderam viajar e matar a saudade de um tempo bom que já se foi. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço do seu locutor, Charles Moreira, da sua rádio Antena Web Romântica. Rádio Antena Web Romântica.